não sou seu. Eu não sou de ninguém. Você não é minha. Eu não tenho ninguém. Nós somos livres, independentes de futebol. Serginho vai tirar a blusa agora, atenção.